Para o táxi Bono 273, temos 138 a bordo. 2 horas e 53 de autonomia alterna Campinas. Triangue Alfa, considero torre no 86, ajuste no 013, bom voo, boa noite, 1273. Triangue Alfa, voo no 273. Salvador, boa noite, gol 1273, cruza 1500 na dial. 1273, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto da EL, para dial Leda, para Leda, Sprint. E após 2000 pés, direto da EL, Leda e Bridge, gol 1273. Salvador, boa noite. Dan 3603, embaixo travado e ILS da 10. 3603, livre pouso na 10, vento 170 graus com 89, altímetro no 0 no 3. 1093, livre pouso 10, Dan 3603. tipo 03, decolada aos 38, curva à esquerda, reporte na do ventão no mil pés. Passará na do vento, se possível, 1500 para o trem B0 pela direita. A gente reporte na do ventão no 1500. Passará, limpos. Norte, iniciando o trem B0, Olympus 03. Durante o trem B0, vai descer para mil pés, se possível, para ingressar na perna do vento e começar o toque arremetido. Gente, então realiza o 360, desce para 1 no mil pés, reporte interceptando a do vento a 1 no mil pés. Passará interceptando a do vento 1000, Olympus. Na perna do vento, solicita alongar até 6 milhas, se possível, Olympus. Gente, autorizado a alongar, Olympus, reporte pronto para a base. Passará pronto para a base, Olympus. Travado, para toque arremetido, Olympus 03. Olympus 03, toque arremete na 1-0, vento 1-8-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 4. 03, prossegue, toque arremetido. E é para o toque. Posso através do portão 05 para prosseguir com o 940? Passar através do 05 a prosseguir com o 940. Localizadora, visitando 5810. 5810, complete aproximação, chame torre 1-18, desce uma meia. Desce uma meia, obrigado. Voo no 776, desça para 2000 pés, que é legal no 0-3, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, vai reportar estabilizado no localizador, voo no 776. Reporte externo. Porta externa. Polito 03, tocou e arremeteu 50, curva esquerda, reporte na do vento a 1000 pés. Esquerda, reporte na do vento no meu pés, Olímpico. Alfa 18, bem, obrigado, agradeço para nós. Alfa 0, segue o aeroporto. Poxa, né? Bianca, pode prossegue India e Alfa, com espera 186, ajuste no 03, bom voo, boa noite, com 940. Ok, segue o Oxané, India e Alfa, ponto de espera 186, 1-0-3, ajuste 940, boa noite. Afirmativo. Passamos o externo já, tem livre pouso 5810. Através do norte, visual com a aeronave na final, Olimpo 03. Gente, o Olimpo 03, autorizado a base na retaguarda da aeronave na final, segue como número 2 para 1-0. Normativo, como número 2, Olimpo. Afirmativo, 360 pela direita, repartirá interceptando a do vento, Olimpos. P259 ali, mantém. Prepare para a decolagem assim que é autorizado. Ali, mantém. Pronto para decolagem, 6159. P259. Guardia 02, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, aporte em através do parque de situação. Condições visuais, 500 pés, aportará para a situação. Gol 976, informa o tráfego à sua posição de 1 hora, 6 milhas com a proa norte ao Papa 3 Alfa Mike. Não irá interferir na sua aproximação. Seguinte, Uno 776, interceptou o localizador. Uno 776, complete a aproximação, chame Torre. Uno no 8, decimal meia. 8 meia, Uno 776. 503 da presente, proa de buraquinho e vai interceptar no início do vento da Uno 0. Afirmativa da presente, proa de buraquinho, ele interceptará no início do vento da Uno 0, Nilson. 02, chame Torre, 1, 1, 8, décima meia. Chama a Torre, 7, 8, meia, grato. Salvador, com o Web 5, 1, 0. 580, boa noite, via Alfa, foi Juliette, com 02. Alfa Juliette, com 02, boa. E Salvador, Guardião 02. Guardião 02, informa a intenção. Guardião 02, aviso ao contrato nacional do 10, em Patamares, pressiona a parte do Brasil. Guardião 02 vai seguir na retaguarda do Bainda Gol na final e reporte 1 milha para o pátio 4. Reportará 1 milha para o pátio 4, a retaguarda da aeronave na final do 10. Guardião 02. Torre, boa noite, Gol 776, a Serra 3 checado. No 776, livre pouso não no 0, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, Gol 776. Chamei a 6259, decolada 56, chame controle 199 decimal 35, bom voo. Não, 35, obrigado, 6259. Salvador, boa noite, chamei a 6259, solicita a curva direita, devido a informações. Chamei a 6259, contato radar decolagem, suba de nível de voo 360, livre desvios. Sete na curva na direita, autorizado 360, 6259.